aguento mais olhar pra essa cama. Não aguento mais dormir sozinha nela. Ela tá seminova, tô anunciando nas redes sociais. Tá no feed e nos stories do Insta, vai pegar quem dá mais. Não tem defeito nenhum essa cama. É que depois que ele foi embora dessa desgrama, não serve mais pra mim. Quer fazer negócio comigo na... Me chama no pipê. Cama comigo, bebê. Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chama no PV. Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê. Não aguento mais dormir sozinha nela. Ela tá seminova, tô anunciando nas redes sociais. Tá no feed, no story do Insta, vai levar quem paga mais. Não tem defeito nenhum essa cama. É que depois que ele foi embora dessa desgrama, não serve mais pra mim. Quer fazer negócio comigo na cama e o quê? Chama no PV. Se quiser fazer negócio na cama com a Mari, bebê. Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama?